Thank you. Fumando é para os ratos. Tem que ter coragem, respeito para entrar e navegar nas profundezas. Essa bateria aí tá vindo de Portugal, né? Acho que é Lisboa mesmo, é o Mendex. Paulo Mendes. Dali Mendex. Maravilha, meu amigo. Bota a câmera aí, Mendex, pra gente ver você, cara. Mas aí você. Mas eu moro aqui. Bota só a bateria então, filma só a bateria. Se você não quiser aparecer. Bota a câmera pegando só a bateria pra gente te ver. Aí vez ou outra eu vou pra lá, mas. Paulo Mendes de Portugal. Hey Chavit, let's play in 120. Vamos tocar aqui em 120 BPM. A saideira aqui.